andrecedesmoral.com.br. Em nome de La Fábrica Promoções. Malu, Malu, a nova voz romântica do Brasil. Do Brasil. Mais uma vez eu fiz papel de besta. Fui confiar no coração. Que insiste em se apaixonar por quem dá na ilusão. Tô concorrendo ao troféu sofrência. Já sei de quem foi a indicação. E até mesmo sem querer, sou o favorito na competição. Dessa forma eu não queria. O mural de Ibi Koala. E essa é da galera MDJ Hits. Alô, Will Carvalho, Oeste.